Aleluia. Conversa boa, né, gente? Faz bem, viu? Você viu? A nossa alma precisa. A gente também precisa de relacionamento. Viu? Muito bom. Então, vamos fazer a nossa confissão agora. Põe o nome que você quer aí. Ou pode ser vários. Pai, eu intercedo por... E os entrego a você agora. Não importa o que eles já fizeram para mim. Eu te peço, não leve em conta. Limpe a conta deles. Porque tudo que fizeram eu não recebi. E eu te peço, Jesus. Manda trabalhadores para a seara deles. E Pai, eu te peço. Que os anjos sejam enviados. Para visitar essas pessoas. Para criar uma atmosfera ao redor delas. Que as farão ouvir a sua voz. E saber da sua presença. Então, como é que o pastor dele explica essa situação? Que a gente vai orando em línguas, nós vamos buscando Deus, vamos entregando as pessoas. Então, ele sempre diz assim, aí vai que o seu filho é um médico. Aí, o que que Deus faz? Transfere um médico lá, não sei de onde, para vir trabalhar com ele. Mas esse médico que Deus transfere para cá, é um médico que é um servo de Deus. Então, esse servo de Deus, que é um médico igual o seu filho, vai começar a falar de Jesus para esse seu filho. E ele vai, então, ser envolvido com essa presença, né, e a unção do Espírito Santo, e vai querer Jesus, vai aceitar. Então, por isso que a gente perde, né, trabalhadores para a seara. Que é isso daí. Então, não importa que área seja, ele dá esse exemplo de médico. Tá? Pode ser o que for, mas aonde está essa pessoa que a gente ama, Deus vai mandar uma pessoa lá para falar de Jesus, uma pessoa igual a esse amado nosso, essa pessoa que a gente ama. Então, Deus vai mandar bem lá, onde ele está, de repente, um dia vai chegar. Um servo de Deus e vai começar a falar de Jesus. Ah, vamos deixar Deus fazer a obra, né? Então, é por aí. Nós estamos orando com essa confiança. Porque a nossa alma, ai, nunca vai ser. Porque o diabo fica fazendo cena na nossa frente. Mas é tudo cena, mentira. A gente já viu, ele é um mentiroso. Jesus falou, o diabo é o pai da mentira. Por excelência, ele é o mentiroso. Ele é a fonte da mentira. Então a mentira, gente, ela tem uma aparência às vezes. Ninguém diz, né? Mas vai ver a raiz, o que está envolvendo é a mentira, é o diabo. Não tem nada a ver. Então ele é mentiroso, vai sim, porque Deus está agindo. Se nós estamos orando, Deus está fazendo. E o pastor dele já deu todos os testemunhos da lista, né, dos familiares que ele pôs e não falta. Inclusive o tio Leon, lembra o tio Leon? Que ele foi bem naquela cidade lá e daí era na frente ele morava. Nunca mais ele tinha visto o tio Leon. E pois ele não vai lá, bate na porta, alguém falou a ele, mora ali, o endereço dele é ali, ó, atravessa a rua, de onde ele ia pregar. Chega lá, bate na porta, tio Leon, pronto, falou de Jesus, ele foi à noite lá, aceitou Jesus. Pois um tempo logo ele partiu para a casa do pai, salvo. Ah, glória a Deus, gente. Vamos confiar, não vamos ficar aí presos, né, nas mentiras que o diabo põe na cabeça. Porque Deus está fazendo, nós estamos orando aqui todo domingo, fora que a gente ora em casa e nas nossas orações. Essa gente vai, porque Deus não vai deixar. Vai ter aquele momento que Deus vai se apresentar. E eu conheci um cara lá na igreja do pastor dele, o nome dele é Jack. E ele era muito levado na juventude, daqueles motoqueiros, aquela gente lá, e que usava droga também, a mãe orava até para esse filho, nada, nada, nada. Mas um dia ele tem um acidente com essa moto, ele se quebra todo, vai para o hospital e ele fica lá todo engessado, aquele horror. Gente, Jesus aparece para ele. Mas não é que no mal precisa acontecer. Gente, mas ele podia até morrer aquela hora. E não ser salvo. Mas ele se rende a Jesus. Gente, ele estava em todas as conferências lá, ajudando o pastor Dave. Ele investia dinheiro no ministério do pastor Dave, fazendo coisas. O pastor ia pregar não sei aonde, do outro lado do país, ele lá estava ele, para estar presente, para ajudar o pastor, fazer o que o pastor... Gente, assim. Uma glória, né? Então, minha gente, nós temos que confiar que Deus é Deus. Deus é Deus. Parece que Deus nem está ouvindo onde ele está. Ele está dentro de nós. Ele está ouvindo as nossas orações. Ele está na palavra. Por isso que a nossa conduta é importante. O que nós somos, o que vivemos. Jesus, eu te peço, por favor. Visita-os. Muda a atmosfera onde eles estão agora. Encha-os com a sua glória e com a sua presença. Para ter um encontro divino com você. Já imaginou, gente? Não tem quem aguenta aí. Cai aí já prostrado, chorando. Eu sei que na presença da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, eles decidirão pela salvação. Uai, nós não decidimos, eles também vão decidir, mesma coisa. Pela fé eu confesso que isso já está feito. Pela fé eu confesso que isso já está feito. E eu te agradeço. E eu te agradeço. Pela fé eu digo que eles já nasceram de novo. Pela fé eu digo que eles já nasceram de novo. E estão cheios com o Espírito Santo. E estão cheios com o Espírito Santo. E estarão na igreja para o resto da vida deles. E estarão na igreja para o resto da vida deles. Eu sei que você, Senhor. Eu sei que você, Senhor. Nunca vai violar a vontade deles. Nunca vai violar a vontade deles. Mas na presença da sua glória. Mas na presença da sua glória. Eles usarão a vontade própria. Eles usarão a vontade própria. Para escolher a vida eterna. Para escolher a vida eterna. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Tem também o outro testemunho que é a filha do Norval Reis, que é esse homem que tem um... Como é que é? Uma escola bíblica lá no Tennessee. E ele era um homem de negócios, bem próspero, aliás. E um dia Deus fala para ele, ó, você compra isso tudo aí. E ele vai, ele se converte, por isso que Deus fala isso para ele. E ele compra lá toda uma área lá e Deus manda ele construir uma escola bíblica. E ele então foi ensinar nessa escola bíblica as pessoas que queriam servir a Deus. Então, são 2 anos da escola bíblica, de estudo intenso, que as pessoas frequentam, e com práticas de oração e tudo mais, para chegar no chamado e tal. E cada vez ele foi ficando mais próspero e mais próspero. Só que quando aconteceu essa conversão na vida dele, ele era um cara da alta sociedade, a mulher... dele falar, ah, eu não quero essa vida. Agora ficar aqui enfiado nesse negócio de Deus, não quero. Eu quero a sociedade, aquela vida que eu tinha antes. E ela começou a ter um caso lá com um cara e tal. E daí veio e falou, bom, eu não vou ficar mais com você. Divorciou. E ele ficou 30 anos sem nunca buscar uma mulher, nada. Só servindo a Deus mesmo. E essa filha dele ficou muito rebelde. Nas drogas, mas, gente, era um capeta, assim, em forma mesmo, sabe, pessoa? Muito trabalho, e ele só orando para essa filha, para ela se converter, e ela nada, dando trabalho. Mas um dia, o anjo vai lá no quarto dela, entra lá um anjo de Deus. Gente, pronto, ela mudou a vida inteira dela, serviu até o fim, ela já faleceu, ele ainda está vivo. O Alan trabalhou com ele muitos anos. Depois que ele saiu de lá, veio para a igreja do pastor dele. Porque foi lá que ele conheceu o pastor dele, no ministério desse Norval Reis. E ela ficou servindo a Deus no ministério do pai. Ela teve o ministério dela, servindo, ajudando, pregando, fazendo tudo. Uma moça que nunca ia se converter, entendeu? Tinha grana, andava no vidão, nas drogas e tudo mais. Mas o anjo apareceu lá. Esse homem orou, esse homem confessava a salvação dela. E aconteceu. Então a gente não pode desanimar. Nós temos que confiar, viu, gente? e ir entregando. Só que é o seguinte, a gente quer se envolver com o problema e com as pessoas, não dá. Você tem que ter uma confiança que você não vai ficar pregando para a pessoa, que é isso que afasta mais ainda. Então, nós temos que só confiar e ser exemplo, certo? Porque como é que você vai fazer, né? A unção que está dentro que tem que passar e saber que Deus está agindo. Porque não adianta uma hora que dá alguma coisa que der certo, bom, mas Deus pode, Ele faz, Jesus, uma hora que se encaixar. Se não, fica na sua, vivendo o Evangelho, que é isso que tem que ser, viu, querido? Bom, e hoje nós vamos ver aqui na Palavra de Deus que nós, como cristãos, nós temos que ter uma conduta de acordo com o que a Palavra de Deus diz. Sabe por quê? Os cristãos, hoje, se você for fazer uma pesquisa aí e analisar a vida dos cristãos, eles estão aceitando tudo que a sociedade põe, que diz que vai fazer, mundo moderno e assim mesmo. Tá? E vão ficando pacíficos nos pecados das pessoas e sendo tolerante, porque dá a impressão que Deus é tolerante. Deus não é tolerante com o pecado, sabe disso? Não, ele não é. Deus é intolerante com o pecado, ele nunca aceitou, ele nunca vai aceitar, ele não aceita. Só que ele não está matando ninguém agora. O julgamento não está acontecendo assim, é? Tá certo? Então, isso não pode acontecer dentro da igreja. Lá o mundo já é assim, não adianta. O mundo é perdido, o mundo é pecado, o mundo são trevas. Agora, as pessoas dentro da igreja não podem se conformar com este padrão sociedade. Aceitar. De jeito nenhum. E nem ficar andando junto, fazendo de conta que está tudo ok. Certo? Então, é isso que nós vamos ver. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6. E é dentro disso que eu estou dizendo. Não podemos nos ajustar com as pessoas do mundo, com a sociedade. Porque a sociedade inteira vai para o inferno. Vai. Sociedade vai para o inferno. Tá? Então, nós não podemos ter este compromisso com estas pessoas. Viu? Amém. Não tem que aceitar, não pode, nós não podemos trazer isso para dentro da igreja. Para a nossa vida. Então, veja lá, versículo 9, nós vamos ver até 11. De 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, certo? Diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. A gente poderia colocar outras coisas aqui no meio, porque bêbado, drogado, não sei o que, é tudo uma coisa. E outros, e outras coisas que estão associadas a isso, não herdarão o reino de Deus. E no 11 ele diz: tais fostes alguns de vós, mas vós os lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, gente, nós precisamos tomar cuidado, porque qualquer imoralidade, qualquer coisa dessa, parece ser, assim, tão inocente, de repente, né? Porque a gente ama a pessoa, me diga. E a gente, de repente, vai achando essas coisas inocentes. Sim ou não? Sim. Mas não são. Elas são a perdição do mundo. Vai para o inferno. Então, não é esta, tipo assim, querer passar a mão na cabeça ou encaixar esta situação como normal e deixar, que isso quer dizer que nós estamos amando a pessoa. Não. Porque quem ama, corrige. Quem ama, anda alinhado ao que a palavra de Deus diz. E por que que Paulo escreve isso daqui para os coríntios? Os coríntios. Porque a cidade de Corinto era a cidade mais imoral e impura da época. É lá que existiu o templo de Diana. Que nós vemos isso lá em Atos. Sabe aonde eles iam, gente? Aquilo lá era um diabo só. Sabe, ali é todo tipo de imoralidade naquela sociedade existia. Tanto que ele fala aqui do filho que anda com a mulher do pai. Ele não fala aqui do cara? Então, escuta, isso aí não pode ficar dentro da igreja. Que negócio é esse? Então, gente, todo tipo de imoralidade, nós não podemos passar a mão na cabeça, não podemos aceitar. Então, nós precisamos tomar muito cuidado, tipo assim, você é só o único salvo na tua casa e na tua família, você não tem que ficar enfiado dentro daqueles buracos, daqueles pecados, né? Você mudar de lá, mas você não vai concordar, você não vai participar, você não vai aceitar. Você tem que ser firme no que a palavra de Deus diz, porque essa aparência de inocência vai fazendo com que você vá aceitando devagar, e quando você vê, você está aceitando todos os pecados que Deus abomina. E isso pode ser perda de salvação. Se eu começar a mudar minha ideia, então veja que o diabo é muito sutil, né? Ele vai nos envolvendo em situações assim. Então veja 2 Timóteo, capítulo 3. Por isso que a gente tem que estar lendo direto essa palavra de Deus para nós ficarmos firmes no que está aqui. É, porque a gente vive numa sociedade que aprova tudo. Vocês sabem disso, né? Quem não aceitou Jesus está aprovando tudo, está tudo certo. Ok? Nós temos que nos afastar disso. É muito difícil dizer não. Porque se eu disser não, ninguém vai me querer. Que não queira, Jesus me quer. Eu só preciso do sim de Deus para eu ser salvo. Por isso que você tem que estar firme na palavra, na sua vida espiritual, para você dizer não para o pecado. Eu não participo disso. Quem que você quer ser? Você quer ser do diabo ou de Deus? É sério. Então o evangelho é para ficar passando a mão na cabeça de pecado. Tá valendo? Nós temos que estar emparelhados com a palavra. Por isso que eu tenho que ler muito. Ela fica dentro de mim, ela é a luz, e ela já diz, não, não vou fazer isso. Então, versículo 10 de 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim, olha, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos, é isso que eu digo. É isso que eu digo. Se você tiver que falar na mesa da tua família, que tal pessoa, do mesmo sexo, dois deram selinho na boca, eles que te expulsem daquele meio, mas isso você não vai aceitar. E tem que, é imoralidade, isso não pode acontecer. Você tem que se posicionar. E se continuar, você tem que sair. Vocês estão acompanhando? É sério, porque a sociedade aprova isso agora. Ah, vai ter nojeira pra lá. Isso é diabo, é satanás. E eu vou trazer isso agora para a minha vida. Eu que fui livre, já disse lá, que nós acabamos de ler em Coríntios, que nós já fomos libertos disso, de coisas que nós já fizemos antes. Agora nós estamos lavados no sangue de Jesus. Então, nunca mais. Isso é o cristianismo, gente. As pessoas estão brincando de ser cristãos, mas não estão observando o que a Bíblia diz do que é ser cristão, porque vai perecer no final. Nunca foi cristão. É sério ou não? Tá, o diabo está trazendo isso para dentro da igreja. Então, como nunca a igreja está contaminada e morta com os pecados, com as trevas? Porque aceita tudo. É um pano preto do diabo cobrindo as ações de todos os cristãos dentro da igreja. E até da liderança. Sério, né, gente? É, então. O que interessa é agora, se eu tiver que partir, eu tenho que ir para a glória de Deus. Não interessa quem não me quer. Jesus morreu para me aceitar. Vocês estão compreendendo? É sério. É muito mais profundo do que essa sociedade banal, enganadora. Que ela reprova e aprova. É incrível. Mete o pau, mas está no mesmo. Não é não? mostra todos os defeitos dos outros, mas está esse que está falando, está fazendo igual ou pior. Isso está dentro da igreja. Então, isso não pode mais. Então, ele diz no 12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tá? No 14, tu, porém, permanece enganado com o quê, gente? Com a doutrina errada. Que está de passar a mão na cabeça, porque ninguém fica pregando isso. Porque se pregar isso, vai todo mundo embora. Porque se eu não estou praticando isso e me meto a pregar isso, vai todo mundo embora e não vai me dar dinheiro. É isso aí. É. Como é que vai ficar essa empresa agora, igreja? Para manter essa estrutura toda. Vocês estão acompanhando? Então, fica quieto. Vamos ficar quietos, debaixo de uma mentira, bem sutil, vamos levando a vida falando de Jesus. Não vamos mexer em nada. Porque se mexer, vai ter mau cheiro, vai perder. Porque é pecado, é esgoto. Estão acompanhando? Amém. Mas Deus veio para limpar o esgoto da nossa vida. Não pense que vai para o céu porque não vai. Está cheio de gente que concorda que Jesus é o Salvador, que morreu na cruz, que ele é o Filho de Deus, mas não vive o que ele é, não vai para o céu. Não está salvo. Certo? Então ele diz no 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então, o que ele está dizendo aqui? Permanece na doutrina correta. Nesses mandamentos que Deus escreveu no seu espírito quando você aceitou Jesus. Que se a sua consciência está viva, se ela está mesmo salva, ela te alerta do que deve e do que não deve. E se você fez alguma coisa errada, se arrepende logo. Se arrepende logo para não ficar dando porta aberta para o diabo acabar com a tua vida. Para não fazer mais, porque arrependimento é, eu me arrependo para nunca mais fazer. Senão, não é arrependimento. É uma mentirinha. De desculpinha social, né? Ai, desculpa. Aí depois faz a mesma coisa. Arrependimento, acabou, não vai fazer mais. Tá? Então, isso é um tipo de intolerância de Deus, tá certo? Deus não tem tolerância. Ele é santo, por isso que ele exige de nós a santificação. Ele diz, sede santo como eu sou santo. Nós temos condição de sermos santos por causa do nosso espírito que nasceu de novo. Nosso espírito nasceu de novo. Então ele tem o poder de Deus lá nele. A nova natureza é toda cheia de poder de Deus. A nova natureza é santa, porque é a natureza de Deus. Então tem que dominar a alma que não está salva. Os pensamentos, as atitudes, as vontades, para se alinharem à palavra de Deus. Então, esses ensinos errados trazidos para a igreja criam uma tolerância ao pecado. Tá? Amém. É. Amém. Aleluia. Não é para sair daqui e se meter com gente que não está na verdade. Apoiar, bater palma. Você não sente nada quando você está perto dessa gente que não está salva? Então, olha lá, vai fazer um exame para ver se você está salvo. Porque se você começar a sentir mal, o Espírito Santo te acusar, esse ambiente não é seu, então obedeça bem depressa, para você não cair nas trevas e ficar lá perdido. Estão me acompanhando? Amém. É isso aí. Precisa ter cuidado, gente. Precisa ter muito cuidado com relação à salvação. Agora, Romanos 13, vamos lá. Então, nós estamos falando sobre tolerância e intolerância. Tá? Romanos 13, versículo 12. E o Espírito Santo nos fala assim, ó. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Quais são as obras das trevas? O que nós acabamos de ler lá em Coríntios capítulo 6. Estão lembrados, né? Não vou ler de novo. Então, vamos deixar as obras das trevas e vamos nos revestir das armas da luz, que são todos os frutos do Espírito, Gálatas 5. Certo? Porque a palavra já disse, gente, em Deus é sim, sim, não, não. O que passa disso é do diabo. Não tem meio termo. Tá? Porque se Deus disser sim, é sim. Se ele disser não, é não. Não tem mais ou menos. Então precisamos tomar muito cuidado com o que a gente faz fora desse momento que nós estamos aqui. Quem somos nós? Não é fácil. Não é nada difícil de você fazer essa análise na sua vida. Não, não é difícil. É só ver que meio que ambiente que você vive, o que, que você aprova, o que, que você aceita dentro de você, o que, que você faz parte e, sabe, e partilha com essas situações. Aí no 13, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas consciências. Então, o que ele quer dizer aqui? Que nós temos que mortificar a nossa carne. Por isso que quando nós estamos orando em línguas, sozinhos, o Espírito Santo está agindo em todas as áreas carnais nossas, para que ela seja mortificada. Elas não vão ser destruídas, gente, elas vão ser mortificadas. A partir do momento que eu paro de alimentar o meu espírito, elas começam, é igual praga no jardim. Sabe, a partir do momento que você para de cuidar do seu jardim, aquelas pragas vão voltar, vão tomar conta, vão acabar com o teu jardim, sim ou não? Amém. É, se você não ficar cuidando todo dia, por isso que Deus disse que é para nós guardarmos o quê? O nosso coração. É a nossa vida, é o que nós pensamos, o que nós aprovamos, o que nós fazemos, com quem nós estamos andando. Tudo bem, você trabalha no meio de ímpios, não é para você fazer o que os ímpios fazem. Na hora do almoço eles vão para o motel, vão beber cachaça. Direto. Sabia? É, não é para você fazer isso. Vive dignamente, santamente lá. Vamos, eu não sou desse meio. Obrigada. Fica sozinho, é melhor. Você não tem que se compactuar com essas pessoas e com essas atitudes. É isso que ele está dizendo aqui. Levanta, você das trevas, você que está dormindo. Porque ele não está falando para o mundo. Ele está falando para os cristãos. Para as pessoas que aceitaram Jesus, para agora com isso. Levanta e sai dessa podridão e acorda. Para você não morrer espiritualmente. E se arrepende. Tá? Tá valendo? Mortificar a carne. Não adianta eu querer falar de Jesus para os outros. Eu tenho que ser o que Jesus é. Não preciso ficar falando. Em lugar nenhum. Eu não preciso ir no supermercado querer fazer pregação lá. Eu não preciso ir numa casa de alguém fazer pregação lá. Eu não preciso ir não sei aonde, onde eu trabalho, lá e ficar. Não, eu tenho que viver. Vive, porque se você viver, o que você é, sai. E as pessoas, nossa, ficam te admirando, mas não sabem o que é. Então, agora vamos voltar para Coríntios 2 novamente, versículo 6. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos ver agora aqui, capítulo 6 de 2 Coríntios, versículos de 14 a 16. Então, 14. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas, tá? 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Que comunhão? Deus falou que não tem. Ou você é da deles, ou você é de Jesus. Não tem. Por isso que eu digo, se você vai no meio de gente que não está salva e você se sente bem, você é do meio deles. Você acata tudo que eles falam e você fica naquele ambiente. Vocês estão acompanhando? Amém. Fazer o que no meio dessa gente que não está salva? Fazer o que? Não tem como você tomar muito cuidado com o seu procedimento, para você não ser enganado, porque Deus, olha, faz o máximo para abençoar qualquer pessoa. Isso não quer dizer que ela esteja tal, porque Ele ama. Isso não quer dizer que a pessoa está salva. Pode ser que te for de bênção, que aconteça na vida daquela pessoa que Deus deu e fez. Isso não quer dizer que ela está salva. Então não se confunda. O que ele está dizendo aqui é: não se misture com quem é ímpio. Não sente na roda dos escarnecedores. Salmo 1, versículo 1. Estão acompanhando? De jeito nenhum. Que harmonia, versículo 15, entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Tem união? Não, não tem. Porque você não vai poder chegar lá e começar a dar testemunho, vai. Não, você tem que calar a tua boca e falar a besteira dele e ficar gostando ainda. Então aquele lugar é para você? Pensa nisso. Para que você tem que fazer reunião com essa gente? Para que você tem que se enfiar lá no meio? Se você é de Jesus, o Espírito Santo já fala isso com você. Você mesmo já repudia aquilo, o tanto que Deus repudia. Tá certo? Aí 16, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Ah, você pode ir no santuário de Deus, fazer macumbaria, chamar o diabo desse, chamar o Buda daquele, chamar o não sei quem de lá, você pode? Não, não tem a ver. Deus é santo, é só Ele. E o diabo, os ídolos ficam para lá, é outro lugar, é outro altar. Não se faz mistura. Então aqui dentro não se faz mistura, só um nos governa. Ou é Deus, ou é o pecado. Vocês estão acompanhando? Então não entra numa religião de doutrina errada. Você inventando uma religião para você. Vocês estão acompanhando? Porque você é que inventa. Você acha que está ótimo. Porque você está igual o siri naquela água morna. Está confortável. Mas a hora que pegar fogo, morre e não percebe. Vocês estão acompanhando? É sério ou não, gente? A nossa vida só está indo para frente. Nós vamos prestar conta. Nós estamos indo para um lugar onde vamos prestar contas. Para aquele que criou todas as coisas. Não foi ele que trouxe esse corpo para a humanidade e para o mundo inteiro. Não foi Deus. Aliás, ele deu um jeito para mudar. Então só vai mudar quem quer agora. É espontaneidade. É decisão. Você quer ir aonde? Você tem que dar um não. Porque ele disse assim, sim, não, não. Você não pode se compactuar com o pecado da tua casa, da tua família, nunca, se você é de Deus. Você tem que se afastar. Porque aí é uma chance para a sua família não ir para o inferno também. Porque se você andar com eles, você vai com eles também. Certo? Amém. Mas se você ama Jesus, você vai atrás dele. Não importa quem está vindo com você, você vai atrás dele. Se você ama, porque se você não ama, você não vai atrás. Você só vai atrás de quem você ama, sim ou não? Então... esse é o princípio. E daí que ninguém me liga mais para mim? Eu não me faz falta. Eu amo, mas não me faz falta. Porque quando eu andava no meio deles, todos mortos, e eu também, não tinha felicidade nenhuma. Era só bobagem, só coisa tonta. E beber disso no meio. Sempre uma garrafa lá no meio da mesa. Ah, coisa chata, horrorosa. Acabou, não tem nada a ver com isso. Aqui na minha vida não tem isso, nem me faz falta. Vocês estão acompanhando? Então isso é sério, gente, é muito por isso que Jesus falou que a porta é estreita. A porta da salvação é estreita porque a porta do mundo é aberta, vale tudo. O pior é que essa porta aberta entrou dentro da igreja. A sociedade está dentro da igreja, ela é que está dando visão do que é vida santa, podendo fazer tudo. Usa um saião, usa uma camisa toda fechada, um paletó, e lá dentro está tudo podre, fazendo tudo que não deve. Um mordendo o outro. E a vida pessoal é pior ainda. Vocês estão acompanhando? Amém. Então qual é o sinal da vinda de Jesus? Eles, quando tiver tudo errado dentro da igreja. Se os ensinos estiverem todos errados, já está, né? Ele está chegando. Então não venha trazer doutrina errada na tua vida. Fica firme. Para que não se percam todos. Se você ficar firme, vai sair uma unção de você para a salvação. Aí quando eu tomei a decisão que eu ia seguir mesmo Deus, eu comecei a enxergar, eu não posso mais ficar agora aqui, igual ping-pong, agora eu atendo esse, agora eu atendo aqui, eu fico fazendo de conta que eu sou daqui desse povo, mas que eu já estou até pregando a palavra. Peraí, eu vou tomar uma decisão, Deus me deu uma força. Então o cara ali, igual fazer uma festa de aniversário, não sei quantos anos, e não sei das que, não sei que buffet, vai pra mim. Eu não vou. Mas como você não vai? Vou lá fazer o quê? Agora eu sirvo a Deus. Eu estou buscando essa palavra, ela está entrando dentro de mim, é o que eu estou passando para as pessoas. Eu não vou em festa de ímpio, seja lá quem for. Não interessa essas pessoas. Porque lá não é um altar para eu entregar a palavra de Deus. Lá é para eu ficar quieta, absorvendo o pecado que está lá. Eu não vou. Daqui em diante eu não vou mais nesses lugares, porque agora eu vou andar com Deus. E seja o que for para acontecer. Quer me espancar, pode espancar. Quer me pôr na rua, me põe. Eu não vou mais. Eu optei por Jesus e ele me abençoou. Amém. Meu marido foi, voltou rápido lá e disse, essa chata. Amém. Não é por isso que eu não vou. Só tem diabo. Fazer o que lá? As mulheres são indecentes com as roupas que elas usam. Mostra até a alma os pecados que estão lá. Os homens estão sem vergonha. Ficam se encostando em tudo que é mulher. Dá nojo. É uma perversão total e bebedeira. Ninguém tem noção do que é bom, porque está todo mundo com o carro cheio. Fazer o que num lugar desse? Me diga. Nem bem senta lá, já tem que tomar um trago. Para, opa, entrar na festa. Ah, sai fora. Então não há comunhão de luz com os trevas. Vocês estão acompanhando? Não há, acabou. Então, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. É isso aí. Ele tem que ser o nosso Deus. Nós temos que andar com ele. Tá valendo? Então vamos encerrar no Efésios 5, versículo 6. Está tudo escrito aqui, né? Efésios 5. Efésios 5, versículo 6. Então, ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Certo? Não adianta, gente. Meu pai adorava beber cerveja, mas era todo dia cerveja. Sabe o que aconteceu no fim da vida dele? Mas era um homem trabalhador, um homem bom e tudo mais, mas tinha isso. Minha mãe estava morrendo de raiva e orava para esse Laurinho, orava, para ele parar com esse tal de cerveja. Mas orava tanto, quando chegou no fim, ele falou assim, olha, Marizilda, que estava lá, minha cunhada, Marizilda, sabia que eu pensei que eu já tivesse ido para Deus? Mas eu fui para um lugar, não estou aqui ainda, mas eu fui para um lugar, eu vi o que eu fiz, para que eu bebi tanta cerveja na minha vida? Não me arrependo, se arrependeu diante de Deus. Aí ele disse, Jesus esteve aqui, pegou na minha mão. Ninguém sabe quem é esse Jesus. Ninguém sabe quem é esse Jesus. Então, gente, tem coisa que parece que não tem importância, mas tem. Mas tem. Ele buscava Deus. Ele queria Deus, mas não tinha entregue essa área da vida dele. Isso ia levar ele para o inferno. Mas no fim, ele teve um encontro glorioso com Jesus e ainda testemunhou. Amém. E depois disso ele foi. Está salvo, na glória. Aleluia. Então, gente, não é só ser bonzinho. Não é isso que vale. É estar alinhado à palavra. Então você tem que orar muito. Você tem que orar muito. Olha aí pro seu Laurindo aí. Algum Laurindo na tua vida aí. Sei lá, meu. Você vai orando. Porque... Mas você tem que viver firme nisso. Igual minha mãe viveu. E vive. Porque ela tá viva ainda. Firme. Orando. Todo santo dia. Vale. Agora, sei lá, tá orando. Você vai andando atrás de quem tá fazendo coisa errada. Não, você tem que orar e não vai andar atrás. Certo? E com isso, sempre lá tinha uma cerveja, não sei o que, lá na mesa. Agora, o meu irmão também não gostava, porque viu o pai fazer, né? Gente, agora vem, não tem nada. Bebe refrigerante. Acabou. Não, aqui eu não tenho bebida na minha casa. Não tem. Você quer tomar uma cervejinha? Não, não quero. Não quero, não. Ninguém bebe. Ninguém precisa. Nós precisamos disso para ser alegre. Alegria no espírito. Alegria do espírito é que domina a nossa alma. Mas ele diz que um copo de vinho não faz mal. Mas não faz mal. Se você está bem, para que você vai tomar um copo de vinho? Mas não quer dizer que vai para o inferno se você tomar um copo de vinho lá de vez em quando, né? Mas também não precisa. Tá valendo? Amém. Porque de um copo passa dois, né? Então, no 7 ele diz, portanto, não sejais participantes com eles. Eu fiquei feliz que meu pai foi para o céu. Ele falou, olha, Jesus veio aqui, Ana Maria. Ele é maravilhoso, ele pegou na minha mão. Ninguém sabe quem é esse Jesus, não, ninguém tem ideia. Gente, foi, isso é uma glória, hein? Isso é uma glória. Ouvir seu pai falar isso, você tem certeza absoluta. Isso aí é bom demais. Então, gente, vale a pena nós andarmos muito firme nisso daqui. É isso que Deus quer, que nós andemos junto com Ele. É como se Jesus estivesse fisicamente aqui, mas não precisa, ele está em espírito e em verdade, na palavra. É a mesma coisa, gente, aliás, é melhor, porque naquela época ele nem era nascido de novo, e agora nós somos. Então ele é fiel, o que interessa é Deus na nossa vida, porque nessa hora de sairmos daqui, se tiver que desligar daqui, é bom estar com ele. Ele nos levar. Não ficar aquela luta do diabo ali, gente que está morrendo, que o diabo fica aí, o Espírito Santo, que aquela guerra, nada disso, é isso. Já vão ficar prontos para essa hora, que não vai ter problema de guerra e luta nenhuma, porque pode ser que o mal venha ainda. Deus me livre. Estão acompanhando? Então, intolerância com o pecado é o que Deus é e tem, e é o que nós temos que ter. Nada de aceitar o pecado. E seja firme, e não tenha medo. Não tenha medo, porque você só vai ganhar. Tá? Porque Jesus disse, olha, quando você quiser ganhar a sua vida, você tem que perdê-la. Mas se você perder a sua vida, então aí é Deus, né? Porque você que toma a direção dela. Aí não vai ter jeito. Ficou bem claro? Amém. Então se entregue cada dia mais. Vai orando para você ser uma pessoa de Jesus mesmo. E acabar servindo a ele, porque você vai se entregando tanto a ele, você fica certo. Aí ele pode te usar no que ele precisar. Por isso nós te agradecemos mais uma vez, Pai, por essa manhã, por nós termos a oportunidade de entrar na tua presença, Senhor, recebermos de ti o que nós precisamos, porque nem nós sabemos o que nós precisamos, mas você sabe, e você veio nos abençoar dentro das nossas áreas mais carentes, mais necessitadas. Eu tenho certeza que todos nós recebemos, Senhor, uma porção grandiosa hoje da tua graça nas nossas vidas. E eu sei que você está abençoando todos aqui que ouviram, Senhor, a tua palavra, para que todas as raízes de religião, de qualquer idolatria, de qualquer treva sejam dissipadas. Em nome de Jesus, que criaram uma fortaleza na vida dessas pessoas, seja agora destruída essas fortalezas. Eu digo em nome de Jesus, age aqui nesta igreja, para que haja crescimento espiritual. Vem com o seu poder, com a sua graça, para que o diabo não leve vantagem na vida de ninguém aqui, mas que todos se tornem os seus servos, dentro do teu chamado, para que o seu plano seja executado através da vida de cada um aqui. Em nome de Jesus. Que cada um tenha um encontro pessoal contigo, Senhor. Que como esses testemunhos que eu tenho aqui, você visite cada um aqui, em primeiro lugar, antes de visitar qualquer membro da família, esses que estão perdidos, mas visite cada um aqui, para que eles se entreguem inteiramente a ti. Por isso eu repreendo a ação do diabo, querendo segurar o crescimento espiritual de cada um que está aqui. Mas que todos vejam a sua glória e que todos, Senhor, se arrependam de qualquer pecado, que haja um arrependimento santo gerado pelo Espírito Santo no coração de cada um, e haja mudança de vida, e haja, Senhor, esse crescimento espiritual. Eu sei que você está abençoando. Eu sei que você está agindo. Em nome de Jesus, eu te agradeço. E que o Senhor abençoe cada lar, cada família. E que as trevas dessas casas sejam dissipadas agora, em nome de Jesus. Que esses membros dessas famílias que estão, Senhor, em pecado, que não estão salvos, que você venha com a tua luz abençoá-los agora. Que você venha, Senhor, com a tua graça dentro dessas famílias, para que os problemas sejam solucionados. Senhor, para que haja paz nesse ambiente familiar. Que você mande os seus anjos para guardar essas famílias e livrá-los do mal, em nome de Jesus. Senhor, porque você nos ouviu, eu te agradeço. Eu te louvo por isso. Por isso, como os teus filhos, nós temos todo o cuidado em te dar. Toda honra, toda glória e toda adoração. No preciosíssimo nome de Jesus. E nós todos juntos, como igreja e família, dizemos: Amém, aleluia, glória a Deus.